ZYD 850, 101,5 MHz. A Rádio Difusora de Itapetininga, FM, uma empresa ABR Comunicações. Super Difusora, na preferência musical do seu...